Tailândia é um país laico, mas o budismo impõe presença em todos os seus costumes. E para poder entender seu povo, é mais que necessário compreender antes sua religião. Para entendermos melhor o budismo, temos que vê-lo mais como uma filosofia de vida que uma religião. O budismo não converte almas, mas tem por iniciativa levar as pessoas a uma melhor compreensão de sua existência. Sua base fundamental é a prática da bondade e a exclusão do mal em nossas vidas. Segundo essa filosofia, só praticando a generosidade, a compaixão e o desprendimento material é possível alcançar o nirvana. Diferente das outras religiões, Buda não é considerado um deus, não é responsável pela criação, julgamento ou salvação. Nascido no Nepal, Siddhartha Gautama foi um príncipe que decidiu abandonar a riqueza para buscar o autoconhecimento. Bangkok e toda a Tailândia respiram através do budismo. Sua influência é tão grande que traz com que essa filosofia seja expandida além de seus templos, desde os palácios e construções reais até as casas mais humildes do país. Não é só na arquitetura que podemos observar o alcance da influência budista. A devoção das pessoas é refletida em sua gentileza. O tailandês é o povo mais sorridente e simpático do mundo. É impossível não receber centenas de discretos sorrisos em apenas um dia. O reflexo mais belo da devoção budista é como eles se comportam com as diversidades e diferenças. Na Tailândia, é muito comum você ser recebido em um hotel, farmácia, restaurante ou loja de conveniência por uma transexual. E o preconceito parece não existir, a não ser por parte do turista. No Brasil, temos o preconceito muito enraizado em nossa sociedade, tanto racial, religioso, cultural e social. Mas o preconceito que atualmente fere e mata em nossas ruas é o preconceito contra tudo que não seja heterossexual. Dificilmente teremos num grande hotel uma recepcionista trans. E por que não? Porque a sexualidade de cada indivíduo depende da aceitação da comunidade em que vive e não exclusivamente do indivíduo em questão. Por que uma travesti não pode ser vendedora em uma loja de marca? Ou por que um bombeiro ou policial devem exclusivamente estarem dentro do estereótipo macho-alfa? Nosso preconceito é ridículo, banal e fere a nossa humanidade. Um cristão vai contra todos os ensinamentos de Deus assim que se dispõe a apontar o dedo. Não está escrito: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei? Marcos 12:31. Ame seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Jó 15:12, 17. Temos muito o que aprender com o budismo tailandês. Temos que aprender não só a respeitar, até porque o respeito é uma obrigação e não uma virtude. Temos que aprender a amar e tratar a todos como igual. Afinal, somos iguais.